Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Capítulo 4. A visão do trono de Deus, que estamos estudando, e que prosseguiremos, porque fizemos a leitura até o versículo 7. Depois umas citações ao 8º. Não cheguei até o versículo 11. Isso virá na sequência. Depois disso, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, coisa maravilhosa, hein? Uma porta aberta no céu, revelando para nós todos os segredos da dimensão superior. Como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para cá, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Quer dizer, depois da apresentação das sete igrejas que se encontram na Ásia, e da mensagem que Jesus manda a elas. Eu já expliquei essas sete igrejas hoje. São a ciência, a filosofia, a religião, a política, a economia, a artes, esportes. Assim por diante. 2, 3, 4, 10 expressões do pensamento humano criador cabem em cada uma dessas igrejas. Ou 1000. Que não podemos deixar de ouvir a mensagem de Jesus para nós. Mas há algumas pessoas que não conhecem as sete igrejas que estão na Ásia, que hoje estão no mundo inteiro. Então, recorra ao capítulo 1, versículo 11. Não, eu vou ler do 9 até o 11º, que tem a relação das sete igrejas. Que está encadeado isso aqui. A visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que me dizia: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, vocês aprenderam aí, vocês não sabiam, o nome das sete igrejas que estão na Ásia e até onde encontrar a relação. Capítulo 1, versículo 11. Mas voltando aqui à visão do trono de Deus, vocês repararam que no versículo 10, João diz, no capítulo 1, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta Também aqui na visão do trono de Deus, falamos no capítulo 4. João diz, depois que no versículo 1 narra, que viu no céu uma porta aberta, e uma voz que dizia para ele: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Versículo 2 ele diz: imediatamente eu me achei em espírito, exarmado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse alguém sentado no trono é o Deus divino, não o Deus criado à imagem e semelhança do homem, porque aquilo é uma caricatura de Deus. E observaram a instantaneidade com que ele é transportado da terra ao céu, depois de ouvir a convocação daquela voz forte como de trombeta. Quer dizer, é uma velocidade maior que a do pensamento. Quer dizer, os transportes ultrassônicos, para pegar um exemplo que todo mundo fala aí, dos UFOs, OVNIs, que dizem, quem viu, que está aqui, daqui a pouco desaparece. A velocidade de João Evangelista em espírito é maior que tudo isso. Quer dizer, ainda temos como seres humanos muito que avançar no campo da ciência. Mas aqui, ele vai ao céu. João, e vê aquelas coisas todas, vê o trono de Deus maravilhoso, de onde saem relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono ardem sete tochas de fogo, quer dizer, não estão apagadas as tochas, que são os sete espíritos de Deus. Já falamos sobre isso aqui. Mas, vocês vão me dar licença, porque nós observamos que se João fala que se achou em espírito no local, atravessou a porta do céu, diante de um trono, e no trono alguém sentado que é Deus, no versículo 10 do capítulo 1, ele também é transportado em espírito, porque se encontra no dia do Senhor. E houve uma grande voz, como de trombeta, capítulo 1, que me dizia: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quer dizer, o dia do Senhor é um estado, é uma condição de integração no espaço e tempo de Deus. Que essas cidades, o que são hoje? Desapareceram ou não são nada? Tua mensagem era só para elas? Claro que não. Então, o dia do Senhor nada tem a ver com o calendário humano. A gente compreende que é necessário para as multidões ter um dia para que elas se lembrem de Deus e dos seus semelhantes. Foi assim que Moisés colocou um dia de descanso nos 10 mandamentos da lei de Deus. Mas o dia do Senhor é como o conhecimento humano que se desenvolve, conhecimento universal que não para. Ele tem um significado crescente. E eu coloquei isso explicitado no primeiro volume de O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, a pregação cessaria. As mensagens de Jesus cessariam para aquelas sete igrejas da Ásia, que para muita gente também representa o evoluir da missão cristã na Terra. Mas eu vou mais além, que a palavra de Jesus não pode estar restrita a qualquer rebanho humano. Ele é o cabeça da humanidade. Ele diz que é um com Deus. Então, o dia do Senhor, no qual se sentiu, se encontrou o evangelista em êxtase, ele vai se repetindo em cada um de nós, à medida em que entendemos que Deus não tem medida humana, não tem forma humana. É o Deus divino que nos fala Zaru naquele poema magnífico que apresentei a vocês. Meus amigos e meus irmãos, eu escrevi aqui na página 21 do primeiro volume do Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Juízo final e dia do Senhor. O dia do juízo final tem também de ser entendido dentro da perspectiva do dia do Senhor. Ou seja, nossa integração em Deus e suas leis universais. Somente estando nessa posição equidistante, posição, digamos, neutra, e não se deixa tisnar por qualquer fanatismo, posição, portanto, acima de espaço e tempo, poderemos sentir quando se inicia o dia do juízo final, que é a etapa mais intensa do julgamento derradeiro desta humanidade, porque já houve outros julgamentos finais na história conhecida do mundo e na história desconhecida, principalmente nessa. Quer dizer, eu conheço a história. Você quer dizer, conhece a história desde que o homem começou a anotar alguma coisa. Por notar a importância dos fatos. E esse julgamento, o juízo final, não é estático. Pois já está ocorrendo, sempre ocorreu. Vai ser um ápice que podemos identificar como o dia do juízo final. É como você. Você começa no primário, pré-primário, aquela coisa toda. Aí vai subindo primeiro grau, segundo grau, não sei mais que grau, vai para a faculdade, forma-se, depois vem doutorado, depois vem mestrado, você continua estudando, você vai crescendo. Quer dizer, cada ano em que você ultrapassou, você foi aprovado ou reprovado. Houve um juízo ali para você, estudante. Você foi aprovado ou foi reprovado. Mas se você é esforçado, você vai subindo. Na outra vez você é aprovado. Até que chega um dia em que você recebe o canudo. Ali, digamos, seria o juízo final daquele seu crescimento dentro das escolas. Mas aí vai começar um outro juízo final para você. O juízo do bom emprego ou do mau emprego do seu aprendizado. Por isso que eu digo, o juízo final não é um acontecimento estático. É um acontecimento dinâmico. Nós todos somos sempre julgados. Sabe por quê? Não é pelos outros, é por nós mesmos em primeiro lugar. Porque o remorso é duro, principalmente para aqueles que fingem que não dão valor a eles. Por que então são tão infelizes? Por que então é isso mesmo? Não se sentem realizados. Ah, eu faço tudo sem remorso. Mentira! A dor vai lhe bater a porta qualquer dia. Que não se pode ferir a lei do amor universal sem consequência. Por isso eu prossigo dizendo aqui, na página 22, o Apocalipse não pode jamais ser compreendido como uma loteria, pois esse tipo de raciocínio não se coaduna com a missão seriíssima e elevada do último livro da Escritura Sagrada. Quem vai ser salvo? Quem está perdido? Só Deus sabe. E ninguém está nunca perdido eternamente. Deus é Pai. Não é carrasco. Por isso eu aceito a reencarnação. E não obrigo ninguém na LBV ou em qualquer lugar a aceitar. Ninguém é forçado a acreditar nisso e aquilo. Ninguém nos julga por esses fatos. Muita gente acredita na reencarnação e é uma lacraia para os outros. E muita gente não acredita e é o verdadeiro anjo. E ao contrário também se dá. Como já afirmei tantas vezes, prossigo lendo. Ele não é mistério, a não ser que seja um mistério revelado. Como nós vemos no versículo 7 do seu 10º capítulo que diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Ora, o Apocalipse tem uma mensagem moral extraordinária. Não moralista, moral. Mas para entendê-lo, o primeiro passo é compreender o que é o dia do Senhor, citado por João Evangelista, no 10º versículo do 1º capítulo do Apocalipse. Meus amigos e meus irmãos, o dia do Senhor é entrarmos, nos integrarmos no espaço e no tempo de Deus. Aí iremos além de compreender a profecia. Nós nos tornaremos a própria profecia. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Muito obrigado pela atenção. Deus está presente!